É dia 13 de novembro de 2018 e este é o episódio 11 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Comigo estão o Tiago Carrundo na Ericeira. Eu. O David Nagreira em Almere, nos Países Baixos. Sou eu, aqui estou. E eu sou o Diogo Constantino, estou em Bruxelas, a cidade capital da União Europeia e da Bélgica. Olá pessoal, como é que estão? Olá, olá, olá. Olá, olá. Está tudo bem? Sim. Onde é que andaram a gastar dinheiro esta semana? Contem lá, começamos já por aí. O Diogo tem que se lembrar qual foi a primeira coisa que ele comprou esta semana, que ele deve ter comprado algumas 80 outra não, vez. Acho não. Então. Acho que não comprei bilhetes de avião. Olha, não é mau. Não é mau. Só isso. Uma t-shirtzinha, nada, uma sapatilha, uma meinha. Não, não, não. Não, mas vi uma coisa. Um ratinho. Vi uma coisa super fixe no site do Level One Tech, que é um podcast de tecnologia. Okay. E eles tinham um KVM com suporte, 4 sets de dispositivos, teclado e rato, e dois monitores. Boa. Espetáculo. Que é uma... já podes ir computar à farta. Que é... Não, para mim, epá, eu tenho 4 computadores em cima desta mesa. Fazias uma prateleirinhas? Não, eu tenho prateleiras. Aliás, comprei as prateleiras. Há um par de que ainda dá para vir de Lisboa. Duas estão com a borda de som e com um ThinkPad. Tá, sim. Até aí estamos empatados. Sim, e a próxima há de vir de Lisboa e há de ter os outros dois computadores portáteis. Eu olho agora para aqui para cima da mesa, também tenho aqui 4 computadores. Tenho 2 portáteis, tenho uma desktop e tenho uma Synology. O telefone conta como computador? É que sou por aí, eu tenho... Uma desta mesa, 1, 2, 3, 4, 6. Caraca. E agora tenho um Samsung S9 que corre o Ubuntu, mas a gente já vai falar sobre isso. Pá, eu estive a tentar fazer bids aí nos Nexus 5 para começar a dar aí um olho no UbiPort. Há alguns? Pá, alguns. Anda a ver se consigo dar o máximo aí de... Tenho estado a fazer no UK, ver se dou um máximo de 65 libras, que depois mais os portes são 15 libras aqui para a Holanda. Ok, eBay? Já, no eBay. Okay. No eBay do Reino Unido. Ainda há alguns... Eu comprei um Nexus 5 numa loja de venda em segunda mão. Tentei comprar no Reino Unido, mas os gajos não enviavam para aí. Para Portugal, pois. Nem para aqui. Típico. Eu falei aqui com o pessoal que está aqui. Aqui também, tipo, um eBay vá daqui da Holanda, que é o Marktplaats. Também falei com o malta e estive a ver os telemóveis e não sei o quê. Mas parece tudo assim um bocado fanhoso. Alguns deles eles dizem, isto funciona durante uns tempos e depois apaga-se e depois liga-se e funciona outra vez. E eu fico assim um bocado a torcer o nariz. A hardware já todo mamado. E depois há uns que só vês o telemóvel. Parece que, pronto, caiu do... Parece que são telemóveis que caíram do camião, assim... É assim um bocado estranho. Ainda não tive sorte, também quer ver se agora se arranjou. E nos próximos dias andei de olhinho neles. Se encontrares mais que um, diz-me que eu tento comprar também. Daí da Lolanda. Da Lolanda. Pois, eu ainda vi mais do Reino Unido. Aqui na Lolanda não anda assim nada de especial. Porque o Nexus 5 é fácil de revender com o Ubuntu. Eu comprei no eBay também, ou no espanhol. Mas o Pro... MX? Sim, um MX4. Pro 5. MX4. E no chinês comprei um 5, que está aqui à espera de ser flechado, que ainda não tive tempo para me dedicar a isso, porque como é a versão chinesa, que ele tem umas gigajogas grandes e é preciso mais tempo para estar de volta dele, antes de o flechar. Mas tenho de fazer isso, porque o tipo chinês diz que tem mais, pá, só que é bué da cara. Pois, metal fan, é sempre aquela... Eu também andei a comprar coisas, espera aí um bocadinho. Okay. Mas eu sou o gajo que traz cultura a este podcast. Ui. Eu andei a comprar livros. Livros. Também. Livros. Eu sou o gajo que numas semanas compra vinho tinto, noutras compra livros. para equilibrar. Yeah. Não. E isto, se tudo correr bem, conforme planeado, ainda pode ser uma coisa que... Pode ser um anúncio que pode interessar e que pode estar ainda a tempo. Que também é uma raridade, mas que nós vamos tentar que aconteça este episódio para quem nos ouve, que é... Comprei um bundle de livros, do Humble qual Bundle. Deles? Há dois agora que potencialmente... Acho que sei qual foi. DevOps? Eu comprei o do DevOps, exatamente. Comprei DevOps. Por acaso tive o cuidado de abrir o separador antes de começar esta conversa e reparar que no momento em que estamos a gravar, hoje, terça-feira, ainda temos mais 5 dias e tal... para aproveitar a promoção. Portanto, se isto correr bem e sair algures até ao final da semana, quem ouvir isto logo no primeiro ou no segundo dia e for a correr ao computador, ainda consegue aproveitar, e quiser, como é óbvio, consegue aproveitar a promoção e por pouco mais de 12 euros, aquilo são 15 dólares ou coisa que valha, portanto aquilo chega para aí aos 12 euros e meio, ou que é, fica com um stack de livros para se poder instruir sobre a belíssima arte do DevOping. Mas não fico por aqui, porque eu falei em cultura. Qual diz, altura? David. O que eu, não, o que eu ia dizer é que este bundle eu também comprei, e temos a agradecer aqui ao uma pessoa da comunidade Ubuntu PT que nos passou este link. Foi o Bação, foi o André Bação, se não me engano. Muito obrigado, André Bação. Partilhar conhecimento. Verdade, sempre. Eu não vou, eu sei que ele nos ouve, mas não vou agradecer, porque quando eu agradeci e elogiei a partilha, ainda fui alvo de bullying, e ele enalteceu a qualidade de todas as suas partilhas. Portanto, este seria o espaço em que eu estaria a elogiar e a agradecer a partilha, agora neste caso por esta via auditiva, mas não o vou fazer. Portanto, vou-me abster, vou só dizer que comprei, e a culpa de eu ter comprado, sim, foi do Bação. Quer dizer, naquele dia, provavelmente eu iria receber o mailing um ou dois dias mais à frente, sim, que é o que acontece, e o que podia acontecer, como também já aconteceu, é quando eu vou a correr comprar, já passou os 15 dias do Humble Bundle. O Humble Bundle conta 15 dias de uma forma diferente daquilo que são os calendários convencionais. Portanto, eu já percebi isso. Portanto, eles contam os dias muito mais depressa, porque já não é a primeira nem a segunda vez que eu tento ir lá. Olha, tenho que ir lá porque aquilo deve estar quase a acabar. Já se esfumou. É o fuso horário. Portanto, desta vez correu bem. Eles têm um fuso horário, têm uma forma de contar. Deve ser. Há vários calendários, não é? O gregoriano, e eles têm o calendário e o Humble Bundle, que é assim uma coisa muito especial. Mas pronto, completamente fora, porque eu gosto de trazer assuntos fora a nossa habitual missa para este podcast. Comprei também um livro, e este sim, portanto, isto são e-books, mas comprei um livro em papel, ui, que me chegou, ui, por aquela via que se chama o Correio. E o Correio? Encomenda, paga, e depois vem um monte de papel dentro do envelope e chega-nos a casa. É uma capa mais ou menos rígida e tal, mas pronto, de vez em quando gosto de matar saudades. E comprei um livro que tem um título que eu acho fantástico, que é Quem Vamos Queimar Hoje? Quem Vamos Queimar Hoje? Não tem nada a ver com o podcast, portanto. É um livro escrito pelo belíssimo Nelson Nunes, que é nosso colega podcaster. Ele faz o podcast. Ele não deixou de fazer. Meteu umas férias muito rápidas, mas já voltou. Do podcast que faz com, exatamente, o Fernando Alvim, com o Humor Não Se Brinca. E eu tenho muita curiosidade, porque é um livro sobre os linchamentos públicos nas redes sociais. Ou seja, sim, como é que as pessoas... umas mais conhecidas, outras infelizmente ficaram conhecidas pelo seu linchamento, portanto, eram pessoas perfeitamente anónimas e que foram apanhadas no meio da conversa, e como é que elas reagiram a isso, e como é que ultrapassaram, e quais foram os prejuízos para a sua vida. Eu lembro-me, por exemplo, daquela história, não vou aqui opinar sobre qual é a minha visão sobre o assunto, mas, por exemplo, aquela questão da Maite Proença, quando andou a cuspir a babar-se nos Jerónimos. Isto aconteceu há mais de 10 anos, e diz que ela ainda nunca mais voltou a Portugal, e ela tem família em Portugal, e com muita pena nunca mais conseguiu voltar a Portugal, porque tem receio daquilo que serão as consequências, porque diz que 10 anos depois ainda recebe mensagens de ódio e ameaças de morte. Mas pronto, tenho curiosidade também de ler este livro, que é de ler nos próximos tempos. Provavelmente não vou voltar a falar aqui sobre ele, mas foi também mais uma das coisas em que eu torrei dinheiro esta semana. Ainda antes do David, há um livro, calma. Há um livro que é o So You Have Been Publicly Shamed, que é exatamente no mesmo tópico. Não é o do Bacon, pai, não. Não lembro quem é o autor. O Bacon tem é como é que tu deves reagir a isso. Não. Isso é outra coisa diferente. O Bacon é reagir a haters. Isso é um bocadinho diferente. O So You Have Been Publicly Shamed é exatamente o mesmo tipo de livro que esse. Mas já tem uns aninhos em cima. Mas já é na era Facebook ou ainda é mais para trás? É capaz de já ser Facebook, sim. Mas tem mais sobre Twitter. Mas tu queres completar, David, conta lá. Eu quero completar porque tu usas tecnologia antiga de correio e de ler livros, e eu uso também outra tecnologia antiga, que é a biblioteca. Por mais incrível que pareça, eu vou à biblioteca buscar livros para ler. Sobre relacionados com tecnologia. E eu vou dizer o nome em inglês porque acho que é o que faz mais sentido, que é o Throwing Rocks at the Google Bus. How Growth Became the Enemy of Prosperity. Basicamente, é sobre o porquê, ou pelo menos fazer alguma aflição às razões de porquê é que companhias como o Facebook e a Uber não dão mais propriedade às pessoas, ou não dão mais prosperidade para todos. E qual é que é o problema sistémico que mete os ricos contra os pobres e os tecnologistas contra o resto, contra a população no geral. Isto falando, portanto, apenas dos grandes players, né? Tipo Google, Facebook, Uber, Amazon e isso tudo. Portanto, ainda estou no início. Deve ser uma leitura divertida também. É uma leitura bastante divertida e pronto, e o título chamou-me logo a atenção. Vais com quantas páginas já? Pá, comecei mesmo há pouco tempo, estou para aí com 10 páginas ou uma coisa assim. Já perdeste alguma hora de sono com isso? Não por estares a ler, mas pelo que pensaste a seguir, ou já reviste algum dos teus procedimentos? Não, por acaso ainda não, porque isto é... Não sei, eu do pouco que li ainda está só mais a fazer a introdução e do facto de... Houve numa cidade que protestaram, por acaso, não sei se era em São Francisco ou se era noutra cidade, estavam a protestar contra os trabalhadores da Google e estavam a tirar pedras aos trabalhadores da Google aos autocarros da Google, porque eles estavam a... Pronto, uma das consequências destas empresas grandes é gentrification, é mais fácil dizer em inglês, gentrification das cidades e de transformarem, portanto, as cidades com... Pronto, porque trazem pessoas mais ricas e com mais posses, e nesse sentido viram um bocado também os tecnologistas contra, ou as pessoas que usam tecnologia contra as pessoas que vivem nessas cidades ou que sempre moraram lá e que são só obrigadas a abandonar os centros das cidades porque, pronto, não conseguem pagar as rendas e não sei o quê. Um bocado do que se calhar está a acontecer por Lisboa, não tanto Lisboa, pela tecnologia, mas mais pelo turismo. Pronto, é mais ou menos o mesmo problema sistémico. E pronto, ando a ler sobre isso. Se calhar vou falar dele mais para a frente em outros podcasts, talvez não. Logo se verá. Olha, e por falar em livros, eu estou também com dois livros. Não fui à biblioteca, mas os nossos amigos da Smooze enviaram-me os livros. Um é o Art of Community, do John O'Bacon. E outro é sobre gaming theory e a forma como é utilizada nas redes sociais e nas aplicações para manter as pessoas agarradas. A gamification? Não, gamification é uma parte, gaming theory é um bocadinho mais que isso. É explorar mesmo todos os recantos da tua mente que se viciam em coisas. Tipo gambling, usam tipo gambling, usam tipo aquela usam mesmo cores próprias, né, nas notificações para te pôr alerta e para ires lá verificar e teres aquela ansiedade de ver os últimos updates e coisas desse género. Eu acho isso também bastante interessante. Mas eu por acaso... E dessas coisas. E fala-me também um bocado desse do building... como é que é? Building communities? The Art of Community. Art of Community. E esse é sobre o quê? É sobre gestão de comunidades. Gestão de comunidades. É, digamos que, a bíblia da gestão de comunidade. Interessante. E comprei também um em formato digital, agora não lembro o nome dela, é um nome muito esquisito, que é sobre como colaborar para comunidades open source. Ela tem muitos, muitos anos de experiência nisto e está a publicar o livro. O livro está sem DRM, o livro ainda não foi para a imprensa e as várias versões do livro ela tem estado a publicar em formato digital. Quem compra vai recebendo as várias atualizações. Parece-me bem. É muito fixe. Boa. Então vamos ao show? Pois. Vamos ao nosso show? Sim. Parece que sim. Olha, vamos começar com um feedback sobre alguns assuntos que falámos anteriores. Acho muito bem. Um é que o Ike Doherty finalmente deu... Está vivo. Ele não sabemos se está bem, se não, mas não falou sobre isso. Mas escreveu uma carta aberta ao projeto Solus a agradecer tudo o que fizeram por ele e toda a dedicação que fizeram ao projeto, mas a dizer que não vai regressar e a desejar uma boa sorte ao projeto. Exato, e ele também fez o waiver completamente de tudo, portanto ele vai entregar tudo o que é domínios. Ao que parece não consegue aceder a algumas coisas, porque não consegue aceder a uma conta qualquer de e-mail para completar isso. Mas pronto, bottom line é que ele vai realmente dar o projeto à comunidade sem os attachments, né? Sem rigor, sem represálias, sem... Exato. Como deve ser. Exato. Das vezes, eu não falei muitas vezes com o Ike, mas das poucas vezes que falei com ele, ele pareceu-me ser uma pessoa honesta, com algumas questões na vida, mas honesta. Portanto, se calhar é um bocado compatível com a teoria de fritou a pipoca. Aquela questão de ele ter desaparecido do mapa sem avisar... Ou outro tipo de problema qualquer. Eu não quero especular muito sobre isso. Não vale a pena. E tu, Tiago, qual é que é o teu sentimento sobre isto? É assim, não há necessidade. Fazes uma obra do raio. tu envolves pessoas, envolves comunidade, tu és admirado por uma série de gente, uhum. decides, pelos mais variados motivos, abandonar o projeto. Se fosse um gajo perfeitamente anónimo e se tivesse chateado com outra pessoa, tu poderias querer, lá está, linchar aquela pessoa, queimá-la, vingar-te dela, fosse alguma coisa que ela te fez. Uhum. Pá, uma coisa que infelizmente acontece muito em relações e às vezes quando mete filhos e não sei o quê. Uhum. Se formos ver bem, isto não é uma relação assim tão diferente como outra qualquer. É uma relação, chegou ao fim e aquilo que tem que ser feito é resolvida de forma cavalheira, cordial. Uhum. Portanto, graciosa. Eu acho que só peca... Exatamente, acho que só peca por tardio. Não tenho dados para comentar o porquê que foi tão tarde, lá está. Tenho que acreditar, e eu confio na opinião do Diogo, quando ele me diz que eu não tenho opinião sobre isso, portanto, eu conheci-o de ouvir podcasts, mas não tenho opinião em termos pessoais. Eu só sabia que ele tinha uma personalidade muito forte e que era, de facto, uma pessoa com pontos de vista muito vincados. Isso, mais uma vez, não é compatível com o facto de ele sair, desaparecer do mapa, não dizer nada a ninguém, na minha opinião. Atendendo a que o Diogo tem mais alguma informação do que eu e diz que ele parece ser um tipo às direitas, eu vou nessa, não tenho nada para dizer o contrário. Agora, acho que, lá está, peca por tardia, ainda assim, sou da opinião que mais vale tarde que nunca. E ele fez, pá, e fez o dentro de tudo aquilo que já tinha acontecido. Agora, será que se não tivesse havido aquela tomada de posição dos atuais elementos do Solos, será que ele teria reagido ou será que ele iria continuar no... Essa é aquela dúvida que vai morrer connosco, né? Portanto, nós nunca saberíamos. Mas, seja como for, e olhando para a história toda, já com a informação, pelo menos a informação toda disponível que possuímos, acho que sim, acho que é positivo. De um modo geral, acho que é positivo. Foi também, por outro lado, e sendo eu um tipo extremamente otimista, o facto de ele ter desaparecido do mapa foi um excelente teste à comunidade, foi um excelente teste à capacidade de reação e de bola para a frente de quem ficou. E visto isto, eu também quero acreditar que, olhando para aquilo que foi escrito, a carta aberta que o Aiki deixou, de que ele, de facto, quer o melhor para o Solos, independentemente do fulano A, B ou C, ele quer o melhor para o projeto, eu quero acreditar que ele também deve ter ficado honestamente descansado, agradecido, que o projeto não vai ficar, não vai morrer e vai continuar e vai seguir o seu caminho. Portanto, acho que no meio de todas aquelas fragilidades, e nós falámos aqui sobre isso há um par de episódios, a esta parte, e falámos sobre os tais projetos que são geridos por uma ou por um grupo muito restrito de pessoas, e aquilo que este projeto deu provas foi que, sim, saiu o ator principal, mas os outros conseguiram, não é tomar o lugar dele, é dar continuidade ao trabalho dele. Exato. Acho que isso é positivo, acho que essa é a parte mais positiva. Exato. E pegando no teu ponto há bocado que estavas a dizer que se eles não tivessem vindo a público, portanto os organizadores que estavam a tratar do Solos, se eles não tivessem vindo a público a falar sobre o Solos, provavelmente nada disto teria acontecido, porque se não há outra liderança ou se não há interesse por parte da comunidade, acho que ele também, pronto, deixaria, continuaria se calhar na vidinha dele. E... à espera que ele acabasse por morrer, não é? Pois, que o projeto acabasse por morrer qualquer e pronto. Coisa, ou dizia qualquer coisa, olha, não vou trabalhar mais, quem quiser agarre nisto e tchau, até amanhã. Qualquer coisa do género, mas acho que teve um desfecho bonito nesta situação toda. No outro dia falávamos, acho que até foi o Diogo, deixa-me só completar, porque lembra-me de uma coisa que tu disseste há tempos, que foi do pod fading, não é? Portanto, eu não sei se há o distro fading também portanto, como há os pod fadings, mas provavelmente, não sei se é um termo instituído, mas provavelmente aquilo que o Aiki estaria à espera foi que existisse um Solos fading. E de facto não aconteceu, e acho que isso é positivo para toda a gente. Sim. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Vejamos, o Aiki estava a concretizar um sonho quando se demitiu da Intel para ir trabalhar o tempo inteiro para o Solos. Eu acho que tem que haver algo mesmo muito grande e muito forte para, de um momento para o outro, poucos meses depois de ter começado uma coisa dessas, fazer uma mudança tão grande e tão radical. Pelo que eu acredito que haja de facto ali um motivo de força maior que levou a tudo isto a acontecer, e acredito que também fosse esse motivo que impediu o Aiki de agir mais rapidamente. E provavelmente foi incentivado pelo facto de eles terem chegado à frente. Mas eu acredito que o motivo principal terá sido estar impedido por alguma razão. Eu aí vou e se calhar vou pôr aqui mais uma farpazinha. Tu és um gajo muito seguro de ti e tens as convicções bem vincadas e tens muitas certezas das coisas que dizes. Agora, até tu certamente já tomaste decisões erradas. Sem dúvida. E aquelas decisões que, assim que segues o caminho, pouco tempo depois percebes, caramba, não era por aqui. Portanto, aquilo que se calhar aconteceu foi, ele entendeu que era o caminho certo, entendeu que Agora, é de facto, e nós os três temos a felicidade, e eu até digo isto aqui com algum receio, não é? Porque nunca sabemos o dia da manhã, mas nós temos uma vida profissional estável, temos um rendimento. Aliás, nós começamos os episódios a dizer onde é que andamos a torrar dinheiro, portanto, é sinal que não andamos a contar tostões para comprar pão para pôr em cima da mesa, não é? Portanto, nós conseguimos providenciar uma vida digna para nós, financeiramente, para nós, para a nossa família. Agora, até que ponto é que alguém que tem uma estabilidade como essa, de repente acha que põe as suas cartas todas num projeto, despede-se da tal segurança que ele tinha, do tal emprego, ordenado fixo e uma série de outras regalias que tinha, encaixa ali, imagina que ele, e agora estou só aqui a extrapolar porque não tenho rigorosamente dados nenhuns para comentar isto, é só uma opinião agora, imagina que ele percebe que não tem capacidade de liderança, ou capacidade de gestão, ou capacidade de opção, e uma coisa é tu fazes uma coisa no teu hobby, imagina o nosso podcast, nós fazemos isto porque curtimos à brava, mudamos às vezes que nos apetece, e mesmo temos agora patronos, felizmente não são 800, não é? Porque se fossem 800 já dava um bocado mais de trabalho, mas temos patronos, mas ainda assim não nos sentimos muito pressionados por eles, tipicamente também é por simpatia, não é? Portanto, quem é nosso patrono não é de todo nem para nos enriquecer, nem para mandar em nós, coitados, portanto não vão conseguir fazê-lo. Agora, no momento em que nós, os três, ao mesmo tempo, largamos o nosso emprego e temos que tomar decisões comerciais, e nós temos casos desses, não é? Júpiter e há outros casos de pessoas que vivem comercialmente, ou pelo menos parte do seu rendimento mensal, é fazendo podcasts. Agora, quantas decisões comerciais erradas é que nós os três iríamos fazer? Três, eu esqueço-me sempre do Alexandre, coitado, que ouviste mais vezes do que nós, ouviste algumas 20 vezes. É um alívio, é um alívio. A nossa equipa. Mas até que ponto é que no dia em que nós, que nunca vai acontecer, fiquem descansados, mas no dia em que nós virarmos o podcast numa vertente completamente comercial, quantas decisões erradas vamos tomar e em quanto tempo é que nós iríamos chegar à falência, ok? Portanto, esta para mim é uma possibilidade tão válida como outra qualquer. Ele pode ter achado que seria o caminho certo profissional e a opção certa para ele e se calhar pá, pode-se ter acagaçado. Tão simples quanto isto, ou seja, ele pode ser muito bom a fazer código, pode ser muito bom a fazer uma série de coisas, pode ser péssimo a gerir carreira, ou a gerir produto, ou falar com clientes diretamente, ou falar com clientes, ou exatamente, pá, há uma série de coisas que podem, pá, eu conheço malta que são virtuosos, mas deixa de estar lá na secretária dele, na cavernazinha dele, porque eu não quero que aquela pessoa se cruze, nem que nunca fale com ninguém, porque a partir de onde aquela pessoa fala com ela, pá, e todos nós temos colegas desses, claro, acho eu, pelo menos eu já me cruzei com muita gente dessa na vida, em que digo, pá, o teu lugar não é à frente de ninguém, sim, esquece, sim. Como há outras pessoas que é o contrário, tomam a dianteira e tem aquela apetência, aquela capacidade, possivelmente pode ter sido, esta é mais uma opção, apenas, pode ter sido isto, ele pode ter pura e simplesmente acagaçado das opções que tomou. Ok, outra coisa que temos aqui na nossa lista de feedback é que o WireGuard ainda não conseguiu entrar no kernel, ainda não foi neste ciclo. É uma pena, mas provavelmente já será no próximo. Já estive aqui a brincar um bocadinho com o WireGuard e com o LXD. Funciona perfeitamente. Tenho duas VMs em providers completamente diferentes. Fiz um túnel com o WireGuard entre as duas máquinas. Basta passar a rede, portanto, privada dos containers. E eles conseguem falar automaticamente uns com os outros e dá para fazer isto em 5 minutos, 10 minutos no máximo. Tens uma rede VPN a falar diretamente e os containers a falarem diretamente uns com os outros. Estou maravilhadíssimo. É tão bom, é tão fácil. Ok. Olha, seria bom se for verdade, e parece que ainda há muitas dúvidas sobre isto. Mas o diretor ou CEO da ONI, a Open Network Initiative, a que a Microsoft aderiu recentemente, diz que o teu sorriso é sempre o mesmo quando o assunto é Microsoft. É sempre o mesmo. Sempre que ele tem que dizer a palavra. Ele acredita que as patentes do VFAT estão incluídas na proteção do ONI, mas não tem certeza. O que é que isto quer dizer? Não era o catálogo inteiro? Não sei. Não era. O VFAT não faz parte desse catálogo. Mas porque é de uma entidade diferente? Não. Mas não há uma obrigatoriedade das pessoas que entram terem que partilhar o seu catálogo todo? Não, não tem obrigação de contar. Não. Não? Eles negociam isso antes de entrar? Ou seja, eu vou entrar É só o que diz respeito ao que está definido como sistema Linux ou ONI. Ok. Há quem acredite como disse, julgo que no episódio anterior, há quem acredite que não, o diretor do Oni acredita que sim, mas que não tem a certeza. E já experimentaram perguntar diretamente à pessoa? Acho, à Microsoft. Oh, anda cá. Tenho aqui uma pergunta para te fazer. Senta um homem, paga-lhe um café, faz esta pergunta. Esta patente é das que está mais dinheiro à Microsoft, por isso. Onde é que é usado o VFAT? Tu sabes? Em tudo o que é telemóveis, em tudo o que é cartões de memória. Pens USB. A sério? Tudo FATs. É tudo VFAT. Sim, ok. Mas sou eu que formato em FAT ou não? Sim, mas as, as implementações de... Ah, para suportar aquilo, ok. Okay. E para formatar. Aquelas pens que vêm com executáveis e não sei o quê, vem tudo ver fatos. Ok, vamos aguardar. Pode ser que haja desenvolvimentos, que alguém tome coragem e vá falar com o bicho papão e que vá fazer a pergunta certa. Olha, é isso. Próximo da lista. Otimista está o Iban Moglen, o diretor do Free Software Law Center, que na conferência anual deste ano disse que finalmente há uma espécie de declaração de paz entre a Microsoft e o software livre. E que se está a fazer história. Veremos. Mais uma para a gente esperar, não é? Cá estaremos para comentar. Os sinais são bons, atenção, não há dúvida que os sinais são bons. Agora vamos ver o que é que isto dá. Próximo. Deixa-me falar um bocadinho para o Diogo poder beber a sua aguinha ou o seu whiskyzinho. Whisky. Não és muito whisky para não. Quando não há ao pé de mim. Ora, sobre uma área que eu sou particularmente fã, que é o gaming. Toda a gente que me conhece sabe que eu sou um grande jogador. És o pro-gamer do nosso podcast. Novo update sobre a quantidade de jogos Windows disponíveis para Linux no Steam Play. E o número à data é superior a 2700. Portanto, cada vez... Dos que funcionam perfeitamente. Tirando a tal questão dos hardware, exatamente. Cada vez há menos distinção entre aquilo que é... um gamer que usa Windows e um gamer que usa Linux. E tive a ver os temas, os jogos estão disponíveis. Pá, e alguns são AAA lançados talvez no ano passado ou no ano anterior. Eu tenho, vou falar mais sobre esta notícia daqui a pouco. Parece que há uma base de dados na internet com a lista toda dos jogos. Sim. Ouvi dizer. Sim. Vocês têm conta na Steam? Não. Eu tenho. Eu não sou gamer, mas tenho uma conta na Steam. Aliás, quando a Steam abriu para Debian, ou para o Ubuntu, se não me engano, Debian. E me falaram disso, eu, pá, um ou dois dias depois, abri uma conta na Steam, instalei aquele jogo que lá estava, o primeiro que me apareceu logo, que era grátis, que é o Dota 2, se não me engano. Não sei se isso ainda existe. Acho que era o Dota 2. Isso é grátis. Não percebi nada daquilo e acho que não sei se voltei à Steam alguma vez. Mas tenho. Olha... Para efeitos estatísticos, tenho uma conta na Steam. Ok. Na Steam ou no Steam? Na Steam, porque é uma rede, não é? Não sei. No Steam. É uma empresa. Um software. Sim. Não sei. A IKEA ou IKEA? Já falámos aqui sobre isso. Avancemos. Eu também sou mais de Prince of Persia. Diogo, então e mais? Compras? Conta-nos tudo. Falar em compras, não desta semana, mas já com mais de um mês, se calhar até. O meu Pinebook já deve estar a caminho. Espetáculo. E de acordo com a previsão da Pine 64, deverá chegar a meio do mês. Portanto, por alturas da festa de software livre, Moita 2018, já deverá estar por lá. Há quem já tenha recebido. Da Moita? Sim. Já deverá estar por lá. É assim tão rápido? Vem por transportadora? Sim. Ok. Se não, é coisa para demorar um bocadinho. O Joe Resington já recebeu o dele. Não ficou muito impressionado, só verem o último Late Night Linux. Podem ouvir a review dele. Espécie de um Raspberry Pi com mais um giga de RAM e pronto. E um processador bocadinho mais potente, ele custa, mas não muito. Mas sim, isso é o que lá está nas specs dele. Quem estava à espera de mais, não se pode dizer que esteja surpreendido, porque é o que está lá escrito no site. Sim. Ele gabou, no entanto, foi a qualidade do ecrã. É touch o ecrã? Não. Aquilo, eu estou curioso para saber qual vai ser o preço final daquilo. Honestamente, vou esperar que chegue o teu, para tu vires para aqui praguejar sobre quanto é que deixaste na alfândega. E depois eu logo vou optar, porque assim, ter de facto um Raspberry Pi que tu consigas flatzinho, que é para caber numa mochila, num saquinho, e que tu consigas abrir, ter ali não sei quantas... Ele falou da bateria, não falou? Falou. Me recordo se a bateria... Ele diz que dura um bocadinho mais do que uma bateria de um portátil, daquelas que duram bastante. Três horas, mais. Aquilo é coisa para durar 9 horas, na boa. É pá, então isso é muito bom. Yeah, porque aquilo é mesmo low power um texto, também. Mandar um e-mail dá perfeitamente. Desde que não abras 80 tabs do Firefox, não é? Desde que não instales o Steam. Desde que não instales o Steam também. Aquilo corre em ARM ou não? Se calhar não corre em ARM, não sei. Mas sim, estou curioso para saber se a diferença dos 30 e picos euros de um Raspberry Pi, que não é bem isto, honestamente, depois mais o teclado, o rato, o transformador e mais não sei o quê, mas se um Pi 64 justifica de facto o investimento, porque eu não quero ficar tão deprimido quanto o Diogo vai ficar quando for a alfândega buscar o dele. Pois, eu também ainda não, já andei na moral há uns tempos, acho que já disse isto também no, anteriormente no podcast, mas ainda não tive a coragem, realmente devido ao preço e de não saber se vale a pena comparado a um Pi. Deixa o Diogo escorregar primeiro. O Diogo escorrega primeiro. Vai custar dinheiro, sem dúvida. O meu palpite é que chega quase ao dobro do preço. Aquilo foi o quê? Foi 100 dólares, não foi? A primeira tranche? É menos de 100 dólares. Ok. Fica para aí 90 euros, 80 euros, 85, para aí. Por enquanto. Sim, mas a minha opinião é que vai para aí ao dobro. Sim, mesmo assim não é caro. Não acho, para o produto que há, não acho caro. 160 euros. Veremos. Só me dói a fazer mais negócio na alfândega do que no chinês que fabricou e que pensou e que desenhou. E que, isso é que me chateia. E temos feedback do nosso patrono, o Ricardo Cordeiro. Sim. Ele falou comigo em particular sobre um episódio passado em que falámos sobre o Mozilla Thunderbird. Parece que dissemos, não sei se dissemos exatamente assim, se explicámos mal, se dissemos mesmo mal, que o Thunderbird ia sair da Mozilla. Isso foi na primeira série, pá, já foi há bastante tempo. Pelo visto, ele está a ir para o catálogo. Andou aos arquivos. Que horror! Ouvir aqueles primeiros episódios. Ai, que horror! O que é incrível é que o primeiro episódio é o mais ouvido de todos. É o mais ouvido. Paga da internet. Que horror! Eu ouvi-o algumas 20 vezes, não quero ouvir mais. Mas eu sugeri que fizéssemos um remake. Ou seja, voltaríamos a gravar aquilo tudo, mas com bom áudio, com menos gaguejar e com menos, que a gente na altura também se atrapalhava. Agora ainda é uma vergonha, mas na altura era uma vergonha vezes 4 ou vezes 5. Mas eu propunha substituir o áudio por um áudio, pá, tipo uma segunda edição, com menos erros e com menos, uma espécie de meia errata. Veremos. Temos de pensar mas nisso. Mas entretanto, ele mandou-nos um link a explicar exatamente o que é que se passa, e de facto o que se passa é que a Fundação Mozilla vai continuar a ser a cara legal e fiscal do Thunderbird, mas tudo o resto é gerido fora da Mozilla, inclusive a infraestrutura do projeto e o desenvolvimento e tudo isso. Ok, e de resto, passamos às notícias. Agora sim, tivemos só por a conversa até agora tivemos só por a conversa exatamente. Em dia exatamente foi a nossa vida é extremamente desinteressante e coisas que são complementos de coisas que nós já dissemos no passado. E que já estávamos para falar também. Quem começa? Começa o Diogo, começa o David. Quem quer começar? Começa o Diogo. Ok, como estávamos então no tópico da Mozilla, podemos falar da release do Firefox 63. Daqui a... Isto já foi há algum tempo, deve estar quase a sair o 64. Mas este tópico está para ser falado há muitos episódios. Que ninguém nota. Não fales disso que ninguém nota. Mas esta release tem uma coisa interessante para quem usa Snaps, para quem gosta de Snaps, é que para além de já haver o Snap, que já havia anteriormente, há agora um canal para as releases ESR, as Extended Support Releases, pelo que podemos optar por manter-nos sempre nessa release em específico e é suportada por 2 anos, ou coisa assim do género. Quando instalas o Snap, escolhes se queres ESR ou não? Escolhendo ESR. O canal ESR ou não. Boa malha. Muito bom. Olha, mas este o Firefox em si também traz algumas coisas engraçadas, principalmente em termos de privacidade. Ele tem agora funcionalidades de content blocking bem mais evoluídas e tem muito mais, uma granularidade de configuração desse content blocking também bastante mais potente. Há inclusive políticas específicas sobre third party cookies, que são os cookies que nos seguem pela internet, ou seja, estás num site, mas na verdade tens cookies de outro site dentro desse site. Contentores! E eles assim seguem por todo lado. Os contentores ajudam imenso nisso, mas com este third party blocking e com as várias políticas diferentes que podes aplicar, porque se aplicares as políticas mais rígidas, há funcionalidades em alguns sites que deixam de funcionar. Que também há sites que utilizam isto de forma mais ou menos legítima para integrar funcionalidades que outros sites oferecem. E portanto, há sites que às vezes deixam de funcionar se aplicarmos as políticas mais fortes. Mas podemos alterar essas políticas conforme nos for conveniente. Outra coisa interessante é que as extensões já correm em processos separados, o que faz com que as coisas, em teoria, crashem menos. Esperemos que sim. Eu, por acaso, estou a achar o contrário. Eu estou a ver tabs a crashar como nunca tinha visto crashar. Aliás, esta experiência de coisas a crasharem no Firefox, que algumas pessoas se queixavam, eu nunca tive até agora. E agora estou a ter tabs a crashar. A partir das 100? Antes das 100? Não faço ideia. Pai das 20 janelas ou coisa assim. Outra coisa interessante, mas olha, já que falamos em grandes quantidades de tabs, é que podemos usar o Ctrl Tab para alternar entre tabs com uma preview, uma imagenzinha a fazer o preview do que é que está naquela tab, o que é muito fixe. Eu queria só interromper há bocadinho, mas continuaste muito bem, que é, eu não percebo porque é que só o Firefox é que tem a política de containers e tão bem implementada, porque eu honestamente... neste momento estou um bocado nas tintas para as tais cookies, porque como eu cada vez que abro um tab começa a minha história de novo para aquele, dentro daquele container, pá, estou-me nas tintas que me façam, queres-me fazer tracking? Faz! Aquele container vai morrer ao fim de meia dúzia de minutos, quando eu o fechar, portanto... É chato, é um gajo está sempre a carregar nos 30 pop-ups que agora aparecem. Antes era publicidade, eu parece que estamos a entrar um bocado outra vez naquela era quando não havia adblocks nem nada do género. Em que tu abris um website e abriam-te 30 pop-ups ou uma coisa do género. Pronto, exagerar um bocado, mas abri-te dois ou três pop-ups. E agora, hoje em dia, aparece-te os pop-ups para as cookies. Tens que aceitar as cookies, tens que ler... É isso que eu digo. Agradeço aos tipos de Bruxelas, que estão lá a fazer sempre grandes cenas e ocupadíssimos, em que fizeram a obrigação de mais um pop-up. Não fizeram. Aí é que está. A GDPR não obriga a isso. Isto não é GDPR, isto é anterior à GDPR. Atenção. A questão dos cookies, neste momento... A questão dos cookies é anterior à GDPR. GDPR, até estou baralhado. RGPD ou GDPR? Dependendo da língua. Foste tu que RGPD é mais fácil para mim, pá, eu não estou habituado à outra. Que o GDPR estabelece e que sobrepõe-se à diretiva anterior é que, por omissão, não deves ser tracked. Certo. E para te fazerem tracking, têm-te de pedir... O que acontece é que esses sites, em vez de não te fazerem tracking, vão te pedir. Informam-te que estão a fazer. Não é informar, eles, não, eles têm de pedir autorização. Eles não podem, por omissão, não te podem fazer tracking. E o que eu ia dizer é que as opções também têm que estar sempre todas inativas, sim, né? Sim, as opções todas tracking por default têm que estar sempre tudo inativo. Tens de fazer tudo opt-in. Acontece é que esses sites, eles são tão más pessoas que, em vez de não te fazerem tracking, querem aborrecer-te com esses pop-ups. Portanto, o problema é os sites e quem faz os sites, não é a lei. Ah, não é isso. O problema é a cultura do medo, pá, como foi a cultura do medo na altura da implementação do RGPD, em que houve empresas a aproveitarem-se daquele sentimento de... Portanto, e acho que é um bocado tem que ver com isso. Essas políticas de tudo desligado por omissão faz lembrar o tempo em que eu geria mailing lists e de vez em quando nós teríamos que fazer aquelas limpezas do estilo. Pegávamos em 60 ou 70 mil utilizadores e tínhamos que enviar a confirmação de que estão inscritos. Se estão inscritos, exatamente. Mensalmente. Agora, aquilo que nós nos apercebemos foi que as pessoas não estão para se chatear e tu envias um e-mail a dizer: se não quiser receber mais, clique aqui. E ninguém clicava. Claro. Mas se tu enviasses um e-mail a dizer: se quiseres receber mais, clique aqui, também não clicavam. Exatamente. Portanto, as pessoas não mexem uma palha. Portanto, essa história de por omissão estar tudo desativado fazia com que a internet lentamente morresse e fosse cozinhada, porque isto move muita, muita coisa. Eu discordo completamente. Acredito que sim, Eu acho que não fazia morrer nada, porque o tracking, na verdade, não é preciso para nada. Mesmo para a publicidade, se tu queres fazer publicidade, olhas para o conteúdo que a pessoa está a ver naquele momento e pões publicidade sobre esse conteúdo, sobre assuntos relacionados com esse conteúdo. Isto é bastante mais abrangente. Agora vou dizer assim, nós nunca falámos aqui de números no ar, mas tu gostas de saber, aliás, não falámos em números exatos, mas ainda há bocadinho disseste, o nosso primeiro episódio é o mais ouvido. Exato. Como é que são contados os downloads dos nossos episódios? tem que haver tracking, meu caro. Portanto, sem tracking, tu ficas sem noção se estás a falar para duas pessoas, para 200 ou para 2 mil. Sim, mais a ou forma menos. Como fazes, a forma como fazes o tracking é que pode ser mais ou menos invasiva. Agora, tracking tem sempre que haver. Aqui também a questão da persistência. Para fazeres o tracking de um download, um episódio de um podcast, o que é feito é, durante 24 horas, se do mesmo IP se completar o download do ficheiro da MP3, é contado como um download completo. Se não, não é contado como um download completo. Está a descrever tracking? Sim, é durante 24 horas. Ao fim dessas 24 horas, foi-se ao ar, limpa-se o registro. Está bem. Depende da empresa que faz o tracking, depende de quem faz a contagem, depende de uma série de coisas. Mas... Agora, quer queiras, quer não, quem é responsável por... Tem que ver com audiências, tem que ver com... A própria, lá está. Eu, quando publico um livro, quero muito saber se o meu livro vendeu 10 exemplares, 100 ou 1000 exemplares. Por isso pedes autorização, honestamente, não tens de pedir autorização, que foram vendidos, não, tens que saber da loja. Se os meus livros forem vendidos, espera aí um bocadinho, não, eu ponho 100 livros numa livraria, se na semana a seguir ele me pedir mais 100, eu vendi 100 livros, certo. Não pedi licença a ninguém. Estou a falar no mundo digital. Não, são trackings, é tão simples quanto isso. Se conseguires identificar a pessoa, se utilizares aquilo que é um dado que... Esquece, não estou a falar de RGPD, estou a falar de tracking. Sim, muito simples, tracking. Eu gosto de saber se tenho 20 visitantes no meu site ou se tenho 20 mil. Sim. E eu só consigo fazer isso com tracking. Agora, como é que eu uso o meu tracking? Uhum. Isso aí é que é discutível. Como é que eu faço o meu tracking? Também é discutível. Agora, não abolir completamente o tracking da internet, fazer tudo por omissão desligado da internet, eu acho que fica, honestamente, fica a perder. Porque se tu fizesses por omissão, tu ficavas sem noção. E agora, voltando a falar do podcast, nem temos que fazer saltar para fora. Se tu tivesses tudo desligado por omissão, tu neste momento não sabias quantas pessoas nos ouviam. Com tudo desligado por omissão. Uhum. Se tu tivesses que pedir autorização aos nossos ouvintes para se deixarem contar... Não estamos aqui a falar sobre isso. Estamos a falar, se tivesses que o fazer, tu perdias completamente o rastro de quantos ouvintes. Sim, sem dúvida. Quer se queira, quer não, temos que arranjar um compromisso e o bom senso. Agora, as pessoas que nos ouvem, e eu não estou a ver ninguém que deixe de nos ouvir e que vá a correr, pôr-se offline ou fazer wget numa VPN, como faz... O Stallman nem é com uma VPN, mas pronto. Agora, não acho que as pessoas vão entrar em pânico, até porque acho que nós somos pessoas de bem, ou pelo menos se falamos disto também abertamente, provavelmente não vamos usar isto com maus fins. Agora, o problema é que há muita gente que abusa disto, e é isso. Isso depois dava pano para meio. Não é só agora, isso. E eu, honestamente, mesmo, eu sou fã mesmo... Acho que o tracking bem feito pode ser vantajoso, pá, globalmente. Eu não estou a dizer que o tracking não pode ser vantajoso. Eu estou a dizer é que tracking... Eu sou da opinião que não deve ser por omissão. É como se não existisse. É tão simples quanto isso. É como se não existisse. Se tu tivesses que pedir à pessoa para ser trackada, ninguém dizia que sim. Pô, isso é verdade. Eu diria que a maior parte diria... Dizeres que por omissão tem que estar desligado, é a mesma coisa que dizeres eu sou fã do fim do tracking. Não é. Eu não acho que seja. Pega numa amostra, pega em 100 pessoas, pergunta a 100 pessoas e vê quantas te vão dizer que sim. Ah, eu quero ser trackado. Sim, na boa, tranquilo. Vejam-me tudo. Desde que sejas claro sobre a forma como as coisas são. Não vai resultar. Eu acho que vai. Epá, olha o burburinho que foi à volta da Canonical dizer aquela questão mas das instalações. Mas o burburinho queijou e eu não havia mais. Havia uma ótima informação sobre isso. Sim, ao que parece resultou porque... Mas as pessoas não leem. Não, mas ao que parece a maior parte das pessoas aceitou. Pá, a maior parte das pessoas aceitou, mas houve muita gente que falou e que foi crítica e que achou que aquilo era o fim do mundo e o bicho papão. Mas isso há sempre. Até saberem o que é que realmente acontece, né? Não, a maior parte das pessoas. Então, esse tipo de pessoas nem sequer vai ler nunca, que é para não ter que mudar de ideias. Pois. Portanto, mais vale ficar na ignorância. Pois. Agora, o que eu te posso dizer, e é como te digo, olha, que eu tinha amostras de 70 mil pessoas, já não é propriamente não, pouco. Não, não. De mercados muito direcionados, tinha cerca de 60 a 70 mil utilizadores. E tudo o que não era por omissão era para morrer. Pensa na paisagem do Windows XP, pensa mesmo no wallpaper do Ubuntu. Quantos não pá, por omissão é o rei, sempre. No tracking, acho que é muito pior porque envolve o tal tracking, que é aquela palavra que pode ser feia, para mim é mais, é só uma coisa como outra qualquer, é um conceito como outro qualquer. Pois, não tem que ser negativo. Sim, mas estavas a dizer uma coisa sobre a bondade das pessoas e afins, mas não é só isso, é que mesmo as pessoas boas podem ter problemas de segurança. Sim, sim, claro. De segurança. Bem, mas vamos avançando então. Avançando, sim. Acho que isto vai ter que ser abordado noutro podcast, como assunto principal. Fazemos um segmento principal. Podemos convidar de novo o Francisco Corpa a vir falar connosco sobre isto. Yeah, eu tenho, já agora que se fala sobre isso, e se é para lançarmos temas para próximos episódios, eu acho que há dois termos que são muito maltratados nas conversas atuais. Se bem que o segundo já não é tanto, já está um bocadinho mais desdramatizado, mas que é torrents e track. São ótimas ferramentas, ambas, podem ser ótimas ferramentas, se forem bem utilizadas, mas que tipicamente são conotadas de forma negativa. Sempre que se fala em torrents, associa-se à pirataria, né? E sempre que se fala em tracking, associa-se ao Google, não é? E outros que tais. Mas pronto, mas... É o Facebook. Fica anotado. E é o Facebook. Oh, exatamente. Mas pronto, David, força. Tens qualquer coisa para falar também? Tenho qualquer coisa para falar, e isto até foi sugerido por um amigo meu, já há muitos anos, do IRC, que é mais conhecido por Mirage. Um shout-out para o Mirage. Props ao Mirage. Props ao Mirage. O também autor criador do M-Bot. Exatamente, o criador do M-Bot. Okay. Um bot de IRC que até tem inteligência artificial para falar e tudo. Diz palavrões? Não diz palavrões. Então não é family real. Friendly. Yeah. Mas pronto. Já tem família e tudo, portanto. Depois já tem família e tudo, tem que ser tudo amigável. Mas ele não me falou do M-Bot, porque isso já é mundialmente conhecido. Mas falou-me de uma base de dados com as listas de jogos compatíveis com o Linux e a sua performance, portanto, algo que já falámos aqui anteriormente. Esta base de dados é chamada ProtonDB. E como é que os dados, digamos assim, são mandados para esta base de dados? É uma peça de software que é utilizada no Steam, que se chama o Proton. Configura e instala várias ferramentas, portanto, sem nós termos que ter muito trabalho. Instala ferramentas como o Wine e o DXVK. Portanto, o Proton em si reporta como bem os jogos correm em Linux e manda essa informação logo diretamente à base de dados da ProtonDB. Lá já podem ver a lista, e neste preciso momento em que estamos a gravar o episódio, já há mais de 5 mil jogos. Ok. E um total de 20 mil. Yeah. Não, o total. Ah, o total. Okay. Total de 5 mil jogos. E já receberam mais de 20 mil reportes. Portanto, se vocês quiserem, eu sei que na comunidade temos aí Malta Gamer. Se vocês quiserem contribuir com os vossos dados e para ajudar a enriquecer esta base de dados, podem fazer a instalação. Tracking com sentido. Tracking com sentido para a ProtonDB. É só ir ao website da ProtonDB. E eles depois já providenciam lá o que é que vocês têm que fazer. Pelo que eu estive a ver, a ProtonDB, há lá jogos bastante interessantes e que já correm bastante bem em Linux. Neste momento já está até com 5.500 jogos, quase. 40% desses 5.500 já estão em nível nativo. Ok, gold. Nativo mesmo, portanto que correm bastante bem, como se corresse diretamente em Windows. Em Gold já há 20%, e depois tens o resto Silver e Bronze, portanto, que já é bastante bom. Há uma informação engraçada sobre isto, é que isto anteriormente estava a ser tracked por um Google Form, que alimentava uma spreadsheet no Google, só que havia tanta gente a enviar dados para lá, aquilo bloqueou. Pois, spreadsheet não é o melhor sítio para várias pessoas. Foi o primeiro caso que com Google Form ou Google, acho que foi mesmo a parte da spreadsheet que bloqueou com tantas tentativas de acesso simultâneas. Portanto, estão cá jogos já com nível de Platinum para cima, como o Witcher, o No Man's Sky, Borderlands, o Cuphead, o GTA V, tudo AAA games não assim tão recentes quanto isso. Mas já com bastantes, já com um ou dois anos, e já com bastantes requisitos, digamos assim, em termos de software e de hardware para serem corridos. Dei uma espreitadela ao ProtonDB. Se quiserem contribuir e tiverem máquina para isso, por favor, façam, ajudam-nos a nós todos e à comunidade. Tenho uma pergunta para te fazer, David. Diz-me. Imaginando que eu não tinha um evento para organizar na Moita daqui a 15 dias. Certo. E que eu não tinha mil outras coisas para fazer. Se amanhã me apetecesse voltar a instalar o Steam no meu computador. E voltar a ver se a minha conta ainda está ativa e se eu tenho a password de algures num qualquer depósito de passwords. Sim. Qual seria o título que tu me aconselharias? O título desses que eu te estás aconselharia? A ver ou que tu conheces? Sim. Cuphead. Amanhã. Cuphead. Que é o quê? É um jogo de plataformas. É todo desenhado à mão. Portanto, as animações são todas desenhadas à mão. O jogo é lindíssimo e é de plataformas. mas também é bastante difícil. Foi um dos jogos mais difíceis de plataforma que eu já joguei até hoje. Brutalíssimo, muito bom. Estou a ver agora as reviews. Tem aqui muitos níveis Platinum, alguns níveis de Gold, alguns Silver, portanto, poderás ter sorte ou não em conseguir escorrer isto na tua máquina. Ok. Mas aconselhava vivamente a dares uma experimentadela no Cuphead, e já que não és um ávido fã de jogos, eu acho que este aqui é uma... Não só pelo elemento visual... E é para a família também, ou seja, bastante familiar, é. Muito engraçado, muito bonito, tem banda sonora original, é um jogo, digamos, muito artístico também, acho que vale a pena. Parece-me bem, vou registar a tua sugestão para quando eventualmente tiver tempo. Entretanto, não sei se já terminaste isso, eu posso falar aqui do meu assunto. Força. E tem sido dilema nas últimas, eu diria, 24 horas, acho que foi para aí mais ou menos nessa altura, e que tem que ver também com, e eu tenho adiado isto, também estou de facto com muito pouco tempo livre, isto da Moita tem sido bastante absorvente dos minutos livres que tenho, mas que é o recentemente publicado projeto Linux on Dex, e que é uma colaboração da Canonical com a Samsung, para fazer correr Ubuntu... Epá, eu quero dizer proper, não sei se aquilo é proper, mas Ubuntu bastante proper, vamos lhe chamar assim, dentro de um container, dentro do Android. Portanto, isto é um projeto feito, eu comecei logo às cabeçadas, porque eu de facto sou um afortunado que tenho um telefone compatível com isto, e se dúvidas houvesse na altura que eu assim, pá, será que eu, para que é que eu vou comprar este telefone? É, não é? Portanto, eu neste momento digo, olha, fixe. Tenho um telefone, tenho um Dex, portanto tenho tudo para experimentar, só não tenho uma coisa que é... Ou seja, eu tenho as ferramentas todas, há uma que me falta, que é a vontade de unir as peças. Ou seja, eu bati aqui num problema logo que foi na parte do registro, obrigava-me a ter... Portanto, isto não é um registro simples do estilo, eu quero participar e está aqui o meu e-mail. Não, era um registro simples do estilo, eu quero participar e está aqui o meu Gmail. Portanto, começou logo torto, um projeto da Canonical com a Samsung, para que é que os reais precisam do meu Gmail? Pois. Mas pronto, passei essa fase, fui mostrar a minha indignação, mas fui tirar o pó ao meu Gmail e fui de facto usá-lo para fazer o registro. Na esperança que demorasse para aí um mês ou dois a receber o convite, as minhas contas saíram furadas, porque logo no dia a seguir eu recebi um link a dizer, está aqui, pode experimentar o Linux on Dex, mas para isso eu preciso da Play Store, Google, coisa, e eu não uso isso. Pois. Portanto, e não sei se me apetece, porque se eu pudesse pôr o meu Gmail dentro da Store do Google, eu dizia, pronto, ok, toma lá o meu Gmail, toma lá a minha password, que já a conheces, portanto não é grave, e a coisa faz-se. O problema é quando a gente associa uma conta Google dentro de um telefone, o gajo vai lamber os cantinhos todos, vai tirar o pó a tudo e vai fazer uma série de coisas que eu honestamente não sei se estou preparado para voltar a fazer. Mas tenho andado aqui a refletir se vou... Várias questões, e já agora vou pôr já as cartas todas em cima da mesa e quero também ouvir a vossa opinião. Mas neste momento as minhas considerações são... que se lixe tudo isto e eu sou um podcaster e que se preocupa com os nossos ouvintes e vou dar o peito às balas e vou experimentar para contar como é que foi, ok? Isto é romântico, certo, e não sei o que é, sim senhor, mas estou-me nas tintas, não é de certeza isto que eu vou fazer. A segunda opção é, vou morder os lábios e vou fazer na mesma, mas ruído, tipo... instalo aquilo e depois removo, eu acho que é possível. Sim. Não me lembro se é possível remover a conta Google depois de entrar, se é possível remover ou só substituindo por outra, não faço ideia. Tenho ainda uma terceira opção, que é começar uma conta zerada, ou seja, em vez de ir para o meu Gmail, que já tem histórico de anos e anos quando eu usava Android, é eu zerar uma conta, abrir uma conta do zero só para isto e depois descartar. Sim. Ou então não, é só ficar a olhar para isto e não usar, que é uma não coisa usar. Que ainda por cima desenvolvido pela Canonical, há de ser um produto com alguma qualidade, eu espero. Sim. Pá, mas estou nesta. Portanto, a única coisa que abona aqui a meu favor é, de facto, o projeto Moita, que tem consumido bastante do meu tempo livre e que me leva a dizer que só lá para o fim do mês ou assim é que eu ia ter um bocadinho para respirar e para experimentar isto, não sei. Eu mas... no teu caso, eu não resistiria e iria experimentar, nem que fosse com uma conta limpinha. O Linux on Dex já foi uma das coisas que eu sempre quis ver e sempre quis brincar, apesar de já me teres dado o teu feedback, que na altura Pronto, ainda não estava assim muito bem desenvolvido e só funcionava o Dex em si, aplicações não. E não sei o quê. Sim. E pronto, também os reviews que vi na altura também não foi assim grande coisa. E agora ver esta notícia sair cá para fora deixou-me bastante curioso e a roer-me um bocadinho por não ter nenhum telemóvel que permita correr isto, nem ter um Dex. Isto na prática, por aquilo que eu vi, acho que só há 4 ou 5 dispositivos que permitem correr isto. Yeah, acho que são que os Notes, o Note 7, o Note 9, ok? O 8 e o 9. São 2 ou 3 Notes e uns S também. É os tablets, há 2 tablets e 2 telemóveis que permitem correr isso. Os tablets acho que ligam diretos ao ecrã. E os telefones precisam da Dex para fazer aquilo. Yeah. Se não me engano, acho que é mais ou menos isto. Yeah. Mas pronto, de facto, não é um leque muito alargado. Aquilo que se fala já nas comunidades é até que ponto é que isto não vai... Isto não é open source, mas até que ponto é que isto não vai depois ser alastrado para que outros dispositivos e que eventualmente possa virar um standard em que possa correr, teoricamente, em qualquer dispositivo, convém que seja high-end, mas vamos aguardar. Como é que estamos na nossa lista? Temos mais alguma coisa para falar? Temos, ou começamos já com as despedidas e com os avisos finais? Agenda, claro, um bocadinho da nossa agenda. Posso começar eu. O Secure Open Source Day vai à Unconference CMS GConf. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que a organização do Secure Open Source Day teve, por uma razão que eu ainda não tive acesso, cancelar o evento. A alternativa que eles tiveram foi juntar-se a esta conferência, que é uma do tipo Unconference Barcamp, que é organizada pelo CMS Garden, e nós, os speakers desta conferência, vamos todos a esta outra conferência e vamos fazer as nossas apresentações lá. É a quantos quilómetros de distância uma coisa da outra? Ou seja, onde é que era para ser o sexo? E o... A outra era para ser em Darmstadt, esta em Essen, que é bastante... É relativamente perto. Vai realizar-se de 17 a 18 de novembro na Unperfecthaus, em Essen, na Alemanha. Quem acha que já ouviu falar desta Unperfecthaus, já ouviram sim. Foi lá que se realizou... Boa comida, sim. Boas instalações. Sim. Tratam muito mal o vinho tinto. Sim, é verdade. Tratam-no com muito pouco respeito, mas tratam muito bem a cerveja. Foi onde se realizou a primeira UboCon Europe. Eu vou tentar fazer a mesma cobertura que iria fazer no Secure Open Source Day. A minha talk vai ser Ubuntu for Security, Ubuntu Security for Human Beings and Now Also for Robots, que vai ser a versão inglesa e um bocadinho mais complexa do que a versão que eu vou fazer depois noutro sítio. E é isto que eu tenho para dizer sobre este evento. Se quiserem mais detalhes, vão a secosday.eu e ver o que é preciso para chegar lá. Então, e novidades da Moita? 5 segundos só sobre a Moita, porque não vamos alargar-nos, porque temos feito alguns especiais, já fizemos um especial ao vivo, vamos fazer outro especial, vamos fazer, que provavelmente já foi quando este episódio sair. Exato. Mas vamos fazer eventualmente mais um ou talvez dois, portanto, vamos fazer alguns especiais, vamos dizer assim, portanto não vamos alargar-nos muito, vamos só dizer que é de 23 a 25, os outros pormenores falámos já anteriormente. A única coisa que eu queria deixar aqui, aproveitando os últimos segundos, é temos novamente uma atividade que já aconteceu dentro da comunidade, que é a criação de merchandising, camisolas e hoodies. Nesta primeira fornada vamos fazer mais coisas, portanto vão ao site da comunidade, porque já lá está a informação sobre como é que vocês podem encomendar a vossa magnífica t-shirt da comunidade, com o nosso fantástico Galo do Barcelos Origami e com bonitos dizeres nas costas. Não tenho mais nada para dizer eu, porque estamos a ficar sem tempo. Sim. Se calhar dava a palavra a vocês para os últimos 10 ou 15 segundos. Eu sou sempre o gajo que corta o pio a toda a gente. Portanto, vamos terminar isto. E vou aproveitar a embalagem para vos estimular a que partilhem, ouçam, façam hashtags, comentem, mandem-nos mails, insultem-nos ou sugiram-nos coisas. E, da minha parte, até à próxima. Até à próxima. Até à próxima.